090 para Lagoinhas, quatro cópias. Já na Lagoinha, 090, planeante, decola no 7 com curva pela esquerda, perfil da altar. É, 5062, o código transponder, controle 199.8. Decolado às 3 horas, chame controle 1190. 119.8, 3 0 8. Pode confirmar, 209.8, a frequência do controle no momento, o 3079. 19, agora em 198.95, para acionamento, táxi decolagem no pátio 4, ajuste 14, bom voo. 340 para o Israel, 3079. Delta Vitor Serra, controle Salvador. Tráfico a reportar, em frequência 12345, até o regresso. Mike Bravo, antes de entrar no táxi. Chame para o táxi, o Mike Bravo, Yankee. Delta Charles acionado normal, transponder 0160. Yankee Delta Charlie, controle Salvador. Acionado normal 060. Não recebo informação de seu transporte. Está acionado modo normal 060. Copiado. Reporte através de Betanto e aqui da Tatiane. Que bravo, Yankee, hoje no 04, reporte ponto de espera da Oscar. Na 299 Campinas 340, aprovado, fotocópia. Afirmo. Campinas 340, rota conforme plano, bridge, pisilou no meio, bravo azul, decola 90, cor à direita, no perfil da L, Leda, pós-Leda, voa bridge, setero via. 51111, transponder, controle 1, controle opera 119.8. Ativo, Campinas 340, bridge, apesou 16 BHZ. Jael, Leda, bridge, 51111, transponder, 198, controle 429. Correto, só complementando, curva direita após a colagem, chame no 3 quando pronto posicionar. Para posicionamento, curva direita após a colagem, 429. Salvador, é o Papa Tango, Yankee Delta Charlie, bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia, prossiga. Ok, passou o passo que passou para pouso no pátio 5, pátio da Delta. Seguinte, o Yankee Delta Charlie, reporte no farol de Itapuã para o cruzamento da sinal 0. Ok, você vai para o próximo farol de Itapuã. Aqui da Fatale da presente autorização para voar direto o Pátio 5 direto? Negativo, eu vou fazer uma sobrevoa no farol de Itapuã. Sim, o Yankee da Fatale aposta no farol de Itapuã. Tá, retirado. Mike Brasil, Yankee do Cio. Mike Bravo Yankee, vento 100 graus, 10 nós, livre decolagem da 17. Informe ter um tráfego sobrevoando o farol de Itapuã, um Bravo 06 em baixa altitude, no meu país. Afirmativo. Tio Mike, Eco Delta, mantenha o ponto de espera da Oscar. Solo Salvador, bom dia, Ronda 923, centro da Golf, para Guarulhos. Solo 923, 360 aprovado, nosso copo. Aguardo. Torre Gêmeos, Delta Charlie, está no vertical, né, vertical do Palafal de Itapuã. Vamos para seguir para o pátio 5, área está. O Yankee Delta Charlie, vento 1-0 graus, 1-0 nós, ajustando 0-4. Dá autorizada a presente voar direto para o pátio 5, sem interferir com o eixo da 1735. Charlie. Mike Eco Delta, autorizado o ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto. O Genel 6225 está com 7-9 a borda, autonomia de 4 horas e 20 alterna. Goiânia, Protec. Frequência do controle. Time 14. Índia Alfa, ponto de espera 1895. Time 14, 1862. O Mike Bravian aqui na escuta da torre. Delta Charlie, tráfego avistável, livre pouso, repostado, controlado. Charlie, grato. Solo, TAM 3663. 3663, possível. Sim, é saída prevista para Guarulhos? Já é. Obrigado. Vai pra cabeceira, Verbena. Mike Eco Delta, vento 1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem da 1-7. Chanel 6225, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 6225. Entrou aqui na Tatiaga, no solo 44, livre corte. Bravo que Luiz, que vem na frente da rotatória, reporte visual com o campo. 8. 19-8, Delta. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta, bom dia. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, direto Manatê, ao número 10, reporte livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, o Delta. Chanel 6225, espere 2 minutos para autorização para decolagem. Estamos aeronave, estamos aguardando liberar o eixo. 6225. autorizado, tem condições de decolar mantendo a separação visual. Positivo, Xané 6225, só aguarde mais um instante. Ah, positivo, agora. Xané 6225, vento 1, 00 graus, 009, 0-0-9, ajuste no 0 no 4. 6225, 0 no 4, afirmativo, o Xané 6225, livre decolagem, zona zero. O que é a 6225? Cancelamento e possibilidade de manter o 075 da presente direta Lagoinha. Está passando o Mike Bravianchi, plano de voo modificada 10046. Suba para o 075, confirme sua estimada de pouso. Os 47 minutos, os 57. Cliente, Mike Bravianchi. Tá pronto, Copa 360, Guarulhos? Pronto, Copa, 923. Guarulhos 360, roda via Bridge, Pizulu no meio, Bravo Pizulu. Decola 1-0, curva direita, no perfil da Eulida, depois da voa Bridge, receptor via 5107, transponder, controle 1-9.8. Obrigado, Guarulhos, via 360, via Pizulu 10, Bridge, via Pizulu no meio, Bravo Pizulu. Decola da 10, curva direita, da Eulida Bridge, receptor via 5107. É o transponder 19-8, é o controle com 1-9.23. Bota minha dúvida, chama quando pronto, posicionar. Xané 6225, decolado 248, chame controle em 1-1-9, decimal 8. 198, tem um bom dia. Bom dia. Xané 6225, bom dia. Oi, Xané 6225, contato radar, saída Momo, subir e manter a nível de voo 320. Na Momo para 320, Xané 6225. Solo Salvador, é o Gondo 923, puxa estacionamento no meio do. Autorizado, tem um táxi. Próximo ataque 923. Salvador, muito bom dia, Oxanero. 6311. Oxanero 6311, acione identificação, autorizado a chegada bom, se desça para o nível de voo 090. 090, para o centro da Gol. Informa que o trânsito está passando. Posição 208, tá? Sim, Xané 6319. Bravo que Luiz, que chame torre 11895. Será de Itapuã. Azul 4299, pushback, está em funcionamento, pode ser. 0 graus, 0 nós. Bom, Fim, chamou? Bom dia, prossiga. Para... lá no sistema, ok? Assim que eu tiver, eu retorno. Zero 06, Sânia 01 no 06, padrão, transponde, chame agora o controle, 1 no 9968. Acionado 01 no 06, chamará o controle, o guardião 06. Salvador, Mike Brasiante, 7 milhas fora de Alagoinha, ponto ideal de descer. Mike Bravianchi, desça para a altitude de tráfego, ajuste Salvador no 0154, reporte cruzando 2500 pés. Bianchi, reportará cruzando 2500 pés. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, mantenha as condições do ar, reporte final para pouso. Reportará final para pouso, Guardião 06. 0, rua esquerda, no perfil da Pucajão, transmissão Caju, 51117 transponder, controle 119.8. Gente, obrigada, vou entrar em contato com a Efrera. Esquerda posse, Pucajão, Maracaju, é a saída, 51117 transponder, e o controle, qual foi a frequência de controle, senhor? 119.8. Chame quando pronto, posicionado. Para o táxi, 1923, atualmente 3 horas e 50, Galeão, POB 1965. Realizado o táxi, segue o azul até o ponto de espera, via Índia. No ponto de espera, torre 198.95, ajuste 1014. Segue o azul via Índia, no ponto de espera 295, 1923. Para o táxi azul 4299-126 a bordo, 3 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Alterna Ribeirão, 340, POB, 126? Afirmo. Direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. Índia, 118.95, ajustado 1014, azul 4299. 35221, na escuta. Quanto cópia? Realizado Salvador para Conquista 200, decola da 10, curva à direita, no perfil da Arbor, após direto, 5126 transponder, controle 119.8. Responde 5126. 5126. Sim, sempre quando pronto, faz o 3 para o posicionar. 0, tempo 090 graus, 10 mais. A linha decola, azul 429 graus. É 05360, pronto, cópia. Galeão 360, rota pelo Pêsolo 10, decola 10, curva direita, no perfil da El, Leida, no ponto de ida, vou abrir e descer a ferrovia. 51-20, transponder, controle 119.8. Botão 2, chama quando pronto, posicionar. olho, o Guardião 06 está na final para Panorina. Guardião 06, frequência livre. Já regresso. Oceana é 6225, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Mike Brasil, Mike, frequência livre. Oceana é 6225, controle. E mantém cabeceira no zero, aguardamos instantes, vamos ter separação da nave que está na sua frente, com o chifre de saída. Tem, tem, mantém o nome, né? Eu tô lá no Brasil, Luiz. Oceana é 6225, controle. Brasília, só um minuto, Fábio. 14299, ele falou 257, chame controle, 19368. Controle 198, azul 4299. Oceana é 6225, controle Salvador. Rodrigo. Chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2085, controle Salvador. Bom dia, Azul 4299, Adael. Azul 4299, contato radar, sede Adael, submantenha nível de voo 340. Autorizado nível 340, azul 4299. Oceana é 6311, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado sinal ILS, reportará estabilizado 6311. Portão 4, chame quando pronto para estimar. Gol 9923, vento 090 graus, 00 mais, livre decolagem 00. Livre decolagem 00, gol 9923.